Você tá brincando, tá equivocado. Na frente do meu som, tu só toma esculacho. Você tá brincando, tá equivocado. Na frente do meu som, tu só toma esculacho. Na frente do meu som, tu só toma esculacho. Sente a pressão, toma seu mané, sequência de rajadão. Vai ficar de cara, sente a pressão, toma seu mané, sequência de rajadão. Toma seu mané, sequência de rajadão. Não quis aparecer, agora faz gracinha. Voltou com vergonha e depois perdeu a linha. Não quis aparecer, agora faz gracinha. Voltou com vergonha e depois perdeu a linha. Voltou com vergonha e depois perdeu a linha. Você tá brincando, tá equivocado. Na frente do meu som, tu só toma esculacho. Você tá brincando, tá equivocado. Na frente do meu som, tu só toma esculacho. Na frente do meu som, tu só toma esculacho.